Boa noite, Campeche, Rio Tavares, Cova Funda. Está no ar mais uma vez, com o estúdio aberto para quem quiser se apropriar da comunicação hertziana. Muqueca de Siri. Vamos lá, de Ciranda, ao seu Valença. Com Papá de Belém, beija-flor apaixonado. Beija-flor malvado, valente conquistador, voava de galho, amante de toda flor. Um dia se apaixonou por uma rosa amarela, abandonou margarida, cravina, a pola dália, e aquietou as suas asas somente por causa dela. Um dia a rosa amarela pra outro beija-flor, e o beija-flor malandro, descarado, continua apaixonado por um amor que passou. E o beija-flor malandro, descarado, continua apaixonado por um amor que passou. Beija-flor malvado, valente conquistador, voava de galho em galho, amante de toda flor. Um dia se apaixonou por uma rosa amarela, abandonou margarida, cravina, papoula, dália, e aquietou as suas asas somente por causa dela. Um dia a rosa amarela abriu suas pétalas pra outro beija-flor. E o beija-flor malandro e descarado continua apaixonado por um amor que passou. E o beija-flor malandro e descarado continua apaixonado por um amor que passou. Um beijo enorme para Gemuniz, sintonizada no Ratones. Semana que vem ela tá aqui de volta. Um dia a rosa amarela abriu suas pétalas para outro beija-flor. E o beija-flor malandro e descarado continua apaixonado por um amor que passou. Oito.3 Rádio Comunitária Campeche, Nara Leão, Bloco do Brasil. Um abraço pro Fernando, sintonizado em inglês. Simone, em Curitiba. Simone tem uma pergunta difícil, depois eu conto sobre isso. Agora Nicola Son, Muqueca de Siri. Murilo da Col e depois. 98.3 Rádio Campeche. Beijo pra Marlene, Parque São Jorge. Quando tiver dirá? Por que é que tu não vê que eu vivo a te esperar? Meu amor, quando te vejo, fico a suspirar. Passarinho na gaiola vive sempre a cantar. Passa fome, passa sede, sem pedir, sem reclamar. Mas existe a diferença, passarinho, eu não sou. Minha fome, minha sede é teu carinho, é teu amor. Mas existe a diferença, passarinho, eu não sou. Minha fome, minha sede é teu carinho, é teu amor. Meu amor, quando te vejo, fico a suspirar. Por que é que tu não vê que eu vivo a te esperar? Meu amor, quando te vejo, fico a suspirar. Dizem que a sorte é cega, só agora acreditei. Porque quem gosta de ti, meu amor, isso eu não sei. Se ao menos eu pudesse alimentar essa ilusão que ficou dentro de mim, machucando o coração. Se ao menos eu pudesse alimentar da onde o crioulo tirou esse sempre. Clara Nunes. Tá todo mundo odopsio, perguntando por meu bem, tendo o coração vazio, vivo assim a dark skill, sabia vem cá também. Tá todo mundo odopsio, perguntando por meu bem, tendo o coração vazio, vivo assim a dark skill, sabia vem cá também. Tu que andas pelo mundo, tanto já voou, tu que fala aos passarinhos, alivia minha dor. Tem pena de Deus, por favor. Tu que cantas pelo mundo, onde anda meu amor? Sabiá, a todo mundo eu dou psiu, perguntando pro meu bem. Vazio, vivo assim a dar psiu, sabia vem cá também. A todo mundo eu dou psiu, perguntando pro meu bem. Tendo o coração vazio, vivo assim a dar psiu, sabia vem cá também. Tu que andas pelo mundo, tu que tanto já voou. Irene Atienza, com toga loura, roendo unha, de Luiz Gonzaga. Muqueca de Siri na Rádio Campeche. Nossa viagem estupefaciente através da música. Quando vivi em canto, corri pra ver.

Este é o Muqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta, depois da Voz do Brasil, às 8 da noite, e também domingo, das 11 ao meio-dia, aqui em 98.3 MHz FM, pela Rádio Comunitária Campeche, e também pelo streaming radiocampeche.com.br. No lado A do programa ouvimos Alceu Valença com o Fafá de Belém, Beija-Flor Apaixonado, Nara Leão, Bloco do Prazer, Nicola Son, um abraço amigo, Morrido da Col et de Poesie, no meu francês, Copacabana, Dominguinhos com Trio Virgulino, A Sorte é Cega, Clara Nunes, Sabiá e Irene Atienza com Douglas Lora, Roendo Unha, duas músicas de Luiz Gonzaga, Gonzagão. Aí Flávio José, Tarek Mariola, Wilson das Neves, Bisavó Madalena. E fechamos com a querida amiga, presente desde o primeiro Muqueca, em 2006, Mariana Baltar, música de Ney Lopes, em homenagem a tia Eulália Nashiba. Foi na casa de tia Eulália que foi criado o glorioso Império Serrano, que eu tive a honra de fazer parte do Departamento Cultural em 2007 e 2008. No fundo estamos ouvindo Tomashi, Projeto Mujik, Cosmo Samba. Rezando no asfalto, um batido alto, composto no ar, eu vou cantar. Eu canto pro dia, pra noite que é fria, meu samba é bom dia pra te dar. Eu olho nos olhos, não uso relógio, dispenso seu ódio de matar. Mas não há remorso, eu tenho meu cosmo e um passo de samba pra samba. No fundo da rede, sujeito deu mole, eu vou guardar. Mas se a coisa muda, se a sorte anda surda, carrego São Jorge pra amparar. Nas cordas dos dedos, é tarde ou é cedo, tristeza apavora e vai chorar. Se eu vejo seu rosto, seu sorriso novo, já ganho meu dia em te amar. Você quer trocar uma figurinha pelas redes sociais com este programa? Arroba Muqueca Siri. Você está com saudades de Gemuniz? Semana que vem ela está de volta. Segura a onda. Meu neto Benjamin, minha mãe Rosa, meu pai Paulo, família toda. Mandar um abraço pro pessoal do Fute da Cova Funda. O futebol psicotrópico do Rio Tavares. Um beijo especial para Gemuniz. Na escuta, no Ratones. Aumenta o som, gente. Eu esqueci minha cola, então é uma surpresa que vai vir agora, valeu? La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, y los cabellos son de oro, los peines de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen va caminando, va caminando solita, y no lleva pa compañía que al niño de su manita. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber como beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen lleva una rosa que se la dio San José antes que el niño nació.

Projeto de Bid, Chiquinha Rei, Seu Jorge, Anelisa Assunção, Céu, Muqueca de Siri na Rádio Campestre. Chegando mais uma vez ao final do Muqueca de Siri. No lado B ouvimos Bia Krieger com Mamicele Ruiz, Los Pés, Rita Benedito, Pensar em Você, aí uma mixagem com essa pra tocar no rádio, de Gil e Jorge, com um texto de Bertolt Brecht, e o artigo 19 em castelhano. Para quem não sabe, o artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que fala sobre liberdade de expressão, direito à comunicação, o que estamos fazendo aqui. Aí Silva, passou. Zé Cabaleiro, Capitão Romance. Chinese Man, com La Diegros, Sempre Está. Aí Errata, não é seu Jorge cantando, Luiz Melodia com Anelisa Assunção e Céu, Chiquinha Rei, projeto do Bid, Descasso do Bid. E no fundo estamos ouvindo o querido amigo Chico Correia e Electronic Band, com os vocais de Débora Malacar, Coco do Elevador. Tenham todos um excelente final de semana. Vou torcer para dar um pouquinho de praia, pelo menos. Paz, saúde, sorte, trabalho, força, direitos humanos, sorrisos, alegrias, prazeres, afetos, beijos, abraços e muitos orgasmos. Saudações rubro-negras e cola nas redes sociais, @muquecacivi. Beijo, G! Curtas, médias, longas. Eu quero rádio digital livre no meu radinho. De 8 às 9 da noite e também domingo, de 11 ao meio-dia, tem Muqueca de Siri aqui na Rádio Campeche 98.3, uma frequência comunitária. Menos proselitismo e mais rádio livre no meu radinho, valeu!